Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana o convidado é o Live do Puzzle, de BH, com seu live de Full On Morning. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. We'll be right back. outras facetas. Não be yours. Everything's gonna be fine. Wait. LSD have gone in through plexiglass windows. You have people who are inside with LSD coming out through plexiglass windows. I don't know what direction these people are moving in. Mind expansion. Thank you. You know what that is, right? Mind's eye. I can picture it in your head. That's right. I'll do it again. But see it. See it before you do it. Visualize it. See it. See it. We'll be right back.

kind of machine. devoted to doing evil action. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU, vocês acabaram de me ouvir tocando. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN e e-mail vocês encontram em nossas comunidades. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o live brasileiro do Puzzle, da gravadora espanhola Matéria Records. Formado por Daniel Romano, o Puzzle é um dos lives nacionais que mais se destaca a nível mundial, já tendo lançado músicas por diversas gravadoras. Já trabalhou em parceria com artistas como Esquimo, Mecânica, Shanti, Planet Pin, Biogenesis, Sirius Isness, Painkiller e Cyrus the Virus. Seu estilo é o Full On Morning, e o release completo e link para MySpace e contato para festas você encontra em nossas comunidades. Com vocês, Puzzle. We'll be right back. Where to be kept? How can you do it?